Vigésimo primeiro dia, que eu não consigo nem sair da cama. Tô procurando um motivo de vida, uma explicação de toda essa trama. Será que vou me encontrar? Ou vou deixar me extorquir? Não vou me vender por fama, afinal sou isso aqui. Numa terça-feira à tarde eu a encontrei, precisava de um ombro amigo. Falamos sobre clássicos ouvindo um R&B, e como eu, ela também não tinha um plano B. Perguntou sobre meus amigos, o que eu achava da TV. Responde que quero sossego, fugir pra Trancoso com você. Quando é que vou te encontrar? Nossas histórias se parecem tanto. Pena que tudo isso foi um sonho. Será que esqueci como amar? No solo desse jazz eu só lamento. Pena que a vida não é como contam. Rodrigozinho. Quando você vem, nesse se afirmo, me questiono, me propago. Nem vai sair bonito se eu compor com algo caro. Eu ouvi os gritos, fiz o show, mas algo raso. Queria conversar contigo, me afundar no caso. Toda vez que eu amo é diferente, toda queda é linda, é diferente, fé. Pense nesses sonhos como cacos. Acha que não dói se eu abraçá-los, salos. Eu pareço triste, mas cansaço de ser quem eu sou e tanto achar que tem errado. Tanto incomum, tipo esses anjos impecados. Esses anos intocado, perdão por eu ser fechado. Chato, todo verso eu chego diferente, né? Essa poesia é o quebrado. Conversamos sobre séries, nossa vida é um filme. Tô fazendo grana pra que não sejamos cancelados. Tô fazendo mais que grana, tão perdido, mas tão jovem. Vou perder mais uma vez, se eu voltar aqui te falo. Se eu voltar aqui te falo. Se eu voltar aqui te falo. Quando é que vou te encontrar? Nossas histórias se parecem tanto. Pena que tudo isso foi um sonho. Será que esqueci como amar? No solo desse jazz eu só lamento. Pena que a vida não é como contam.